Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma grande entrevista Rádio Boa Nova, Jornal Folha do Centro. Hoje connosco temos um dos mais jovens políticos de Oliveira do Hospital e certamente, até há duas semanas atrás, um dos mais destacados militantes do PSD e também autarca deste concelho. É convidado da grande entrevista o vereador Paulo Rocha, que, como é sabido, acaba de pedir a desfiliação do Partido Social Democrata, ele que há muito estava em rota de colisão com a comissão política do PSD e, sobretudo, com o rumo que o partido tem vindo a tomar nestes últimos anos em Oliveira do Hospital. Uma vez mais, boa tarde, Paulo muito Rocha, boa tarde, e obrigada por ter vindo. O que é que o leva a abandonar o PSD só nesta altura, quando é conhecida a sua posição crítica em relação às pessoas que estão na comissão política e, sobretudo, à forma como estas têm vindo a conduzir os destinos do partido nestes últimos anos? Ora, antes de mais, cumprimentar também todos os ouvintes da Rádio Boa Nova e agradecer a oportunidade que esta nossa estação de rádio local com impacto regional me confere para eu poder explicitar alguns dos motivos que me levaram a tomar esta decisão, que hoje é pública e que, de facto, tem causado, em alguns setores, alguma estranheza. Noutros, de facto, é apenas a confirmação daquilo que se avizinhava como possível em virtude do desenrolar dos acontecimentos desde o ano 2006. Pergunta-me a Margarida o porquê de escolher, ou ter sido este o momento escolhido para tomar esta decisão. Como é do conhecimento de todos, eu fui candidato à Comissão Política do Partido em 2006, que perdi por 2 votos, e em 2008, que perdi por 25 votos. Foram, provavelmente, duas das eleições mais renhidas sempre no PSD de Oliveira do Hospital. Eu entendia que o outro projeto não era o mais aconselhável, o mais adequado aos interesses do PSD de Oliveira do Hospital e, por conseguinte, aos interesses do concelho, e então decidi reunir uma equipa para me debater democraticamente com esse projeto. Perdi e, contrariamente àquilo que é dito, aceitei os resultados. No entanto, a partir da primeira eleição e depois da segunda eleição, os legítimos representantes eleitos para os órgãos concelhios continuaram numa toada de, não digo perseguição, se calhar é um termo muito forte, mas de algum afrontamento em relação aos autarcas eleitos à data pelo PSD no poder e hoje na oposição. Isto é público, existem inúmeros registros em diversos órgãos de comunicação social sobre a postura que essas pessoas tomaram desde 2006 até à apresentada em relação à minha pessoa e à do vereador Mário Alves, nomeadamente. No entanto, eu sempre... Isso quer dizer que nunca acredito na pacificação que... Não, eu acreditei, acreditei na pacificação e tive a oportunidade de transmitir a diversos responsáveis políticos locais do PSD e distritais de como é que facilmente se poderia chegar a essa pacificação. E, na minha modesta opinião, isso seria conseguido da seguinte forma, com o afastamento voluntário dos principais protagonistas do processo 2009. Ou seja, com o afastamento de Mário Alves e Paulo Rocha, com o afastamento das pessoas que, desde 2006, estiveram mais ativamente em torno de José Carlos Nunes Mendes e que alguns deles saíram do partido para integrar as listas do movimento de Oliveira do Hospital Cidadãos Sempre, e outros que, não tendo saído do partido, todos sabemos, é público, estiveram claramente empenhados na sua candidatura, estiveram contra o Partido Social Democrata e votaram contra o Partido Social Democrata. E, por conseguinte, há pessoas que hoje estão nos órgãos eleitos do PSD de Oliveira do Hospital que, nas últimas autárquicas, votaram num movimento ou numa lista opositora à do PSD. E, portanto, essas pessoas tinham que perceber que, após os resultados das autárquicas de 2009 tinham forçosamente que se afastar do partido. Não era serem afastados, tinham que se afastar voluntariamente. Mas vamos, aí sim haveria condições para começar a reorganizar o partido inicial, e poder apresentar uma alternativa credível aos oliveirenses. O porquê de abandonar o PSD? Como disse, este é um processo. Altura, este é um processo demasiado longo já. Portanto, estamos a falar de 2006 a 2011, estamos a falar de quase 5 anos. Mas há um momento chave nesta matéria, porque eu não tive a oportunidade de ler de imediato aquilo que foram as declarações da senhora Presidente da Comissão Política Conselhia ao jornal Correio da Beira Serra. Fui alertado por um outro militante do PSD, que me disse, então, a senhora Presidente anda com o discurso da união, da pacificação, mas diz agora que se vocês não se reunirem em torno dela, basicamente, pondera a hipótese de expulsão. Isto está escrito, não fui eu que o disse, não foi contestado, até pelo contrário, a senhora, no comunicado que assina depois da minha desfiliação, refere que, se eu li aquilo, devia ter pedido esclarecimentos. Então, quer dizer, eu, militante do PSD, devia ter pedido esclarecimentos à senhora Presidente do Partido de umas afirmações suas em que ela pondera a minha expulsão. Isto é o ridículo máximo, o expoente máximo do ridículo em relação a esta matéria. E é, de facto, esse momento que me leva a tomar uma decisão que é difícil, mas que eu não poderia encarar de outra forma, porque eu não aceito, e continuo a dizer o mesmo, que qualquer pessoa dentro do Partido Social Democrata pondere sequer, não é, transmita isso publicamente, é pondere sequer a minha expulsão do partido, porque eu nunca fiz nada que prejudicasse o PSD, quer em termos concedidos, quer em termos distritais, quer em termos nacionais. Sempre observei aquilo que eram as regras de funcionamento interno do PSD, nomeadamente... Mas a questão da expulsão política não era uma questão que estava nas mãos meramente da Comissão Política. Ela Eu sei disso. Isso depende, naturalmente, de um processo disciplinar. E, objetivamente, sei que seria difícil encontrarem algo que pudesse ser usado no âmbito desse processo disciplinar para me expulsarem do partido. Mas há aqui uma coisa que, para mim, está acima de tudo isso. É a possibilidade de uma pessoa que chegou até depois de mim ao partido ponderar, e com responsabilidades máximas em termos locais, ponderar a minha expulsão do partido. E isso eu não lhe admito, nem a ela, nem ao anterior Presidente da Comissão Política, nem a um futuro Presidente da Comissão Política, porque eu não aceito isso. Portanto, contrariamente àquilo que eles dizem nesse tal comunicado, os argumentos que agora apresenta para justificar a desvinculação do partido não são frágeis. Não são frágeis. É, infelizmente ou felizmente, e aquilo que vier a seguir será sempre consequência desta minha atitude. Não são frágeis, mas terão, na opinião deles, esta saída terá, na opinião deles, outros objetivos no horizonte. Como Margarida, é que comenta isso, Paulo? Vamos perceber uma coisa. Eu entendo, e isso é deixado implícito neste comunicado, que em termos de conteúdo representa pouco ou nada, e aliás eu entendo que a Comissão Política não devia sequer ter comentado aquilo que é uma desfiliação, que é um ato pessoal, mas já que o comentou vai-me obrigar a mim, apesar de estar fora do partido e não querer estar a incitar ou a dirigir ou orientar qualquer atitude dentro do partido, a comentar aquilo que está a passar. E portanto, aquilo que eu digo e que fica implícito é que esta desfiliação terá outros objetivos e a curto prazo iremos perceber o que é que estará por trás desta desfiliação. Mas a Comissão Política, e nomeadamente a senhora Presidente da Comissão Política, não se pode esquecer que este é o motivo. A atitude que eu tomei, naturalmente, terá consequências. Mas o motivo é este. E, portanto, o pior cego, diz o ditado, é aquele que não quer ver. E eu acho que, num momento particularmente especial... Ainda que as declarações dela possam ter chocado e possam ser graves, na sua opinião, isso justifica uma desvinculação de um partido com o qual o Paulo cresceu politicamente? Sim, eu disse-lhe logo de início que esta, de facto, foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei até hoje. Como a Margarida sabe, e é do conhecimento generalizado em Oliveira do Hospital, O meu pai foi uma das pessoas que ajudou a implantar o PSD em Oliveira do Hospital, ou seja, que ajudou a fundá-lo localmente, juntamente com outras pessoas, algumas que ainda hoje fazem parte do partido e outras que, entretanto, por motivos diversos, já saíram do partido. Eu, antes de ser militante, já fazia parte do PSD, o PSD fazia parte da minha vida, eu nunca me lembro de ter pensado noutra coisa senão nos ideais sociais-democratas, de não pensar noutra coisa senão nos líderes sociais-democratas, e também tive momentos em que as lideranças, nomeadamente distritais e nacionais, não eram aquelas que eu entendia as mais adequadas. Mas nunca ninguém me ouviu publicamente pô-las em causa. Porque eu, quando assinei uma ficha de militante do partido, tive a preocupação de ler os seus estatutos, os seus regulamentos internos. Portanto, conheço as regras e sempre as observei. Agora, o que eu não posso aceitar, e volto a dizer, é que uma pessoa, qualquer que ela seja, ponha em causa esse meu espírito de militância. Aliás, vou ser honesto. José Carlos Nunes Mendes, no anterior mandato na Comissão Política, e apesar de como ser conhecido toda aquela confusão que reinou de 2006 a 2008, nunca se atreveu a tanto. Foi sempre questionada a confiança política, a possibilidade de retirada de confiança política, mas como sabe, a Margarida, como outros responsáveis da comunicação social local acompanharam esse processo de perto, nunca se atreveram a tanto. E, portanto, eu não posso aceitar uma coisa destas, nomeadamente até porque nos últimos 10 anos, de 2001 a 2011, dei o melhor que tinha de mim ao PSD de Oliveira do Hospital, ao PSD distrital e, no fundo, ao PSD nacional. E, portanto, podem usar todos os pretextos, podem fazer as ligações que entenderem. Não querem ver aquilo que é a verdade. Depois, não se venham a lamentar no futuro, porque também é público que há um conjunto, aliás, foi tornado público no mesmo dia, julgo eu, em que a notícia da minha desfiliação veio a revelar-se, que um ex-presidente da JTC também se desfiliou do partido. Portanto, não é só o militante Paulo Rocha, ou o ex-militante Paulo Rocha, que está descontente com tudo isto. Os motivos de Jorge Carvalho podem não ser os de Paulo Rocha. Mas o que é certo é que Jorge Carvalho também se desfiliou. E, eventualmente, terão existido já outras desfiliações e outras virão a caminho. Não com a minha, com o meu beneplácito ou com o meu incitamento. Eu já disse a diversas pessoas que não sou eu que vou incitar desfiliações em massa no PSD de Oliveira do Hospital. Não vou. Não é esse o meu papel. A questão que se coloca neste momento é o timing escolhido pelo Paulo para deixar o partido. Esta saída há 2 anos das próximas eleições autárquicas pode ou não ser interpretada como tendo outros objetivos, como tendo outros voos no horizonte, entendemos? Margarida, porque essa é a questão de fundo. Agora, a partir de agora. Eu fui adjunto, em termos autárquicos, fui adjunto de Mário Alves, como sabe, de 2002, altura em que ingressei na autarquia, porque foi a pessoa que mais tempo demorei a dar-lhe uma resposta, porque ponderei muito essa decisão. E depois Mário Alves entendeu que eu reunia as condições para poder ser seu número 2 no mandato 2005 a 2009. Entendo eu, humildemente, e entendo um conjunto de pessoas que eu tenho algumas qualidades que podem ser úteis ao Conselho. Obviamente, se o meu partido de sempre não entende isso, eu estou liberto, neste momento, para poder, no futuro, e não sei se o vou ou não fazer, e já o disse, tudo depende daquilo que seja a minha análise à data e sejam as circunstâncias que, na altura, se verifiquem e, naturalmente, aquilo que seja o pulsar das gentes de Oliveira do Hospital. Porque nós podemos, e eu já disse isto várias vezes, nós podemos ter muita vontade, mas a nossa vontade não ter eco naquilo que é... Não estarem reunidas as circunstâncias. Exatamente, naquilo que é a vontade das pessoas. O futuro político, que o seu futuro político não encerra em 2013, quer dizer isso o quê, concretamente? Margarida, que podem encabeçar dizer... uma candidatura independente em 2013? O Paulo Rocha não se põe... Essa é uma hipótese... O cidadão Paulo Rocha não se põe, neste momento, nem nunca se pôs em bicos de pés para encabeçar ou deixar de encabeçar o que quer que seja neste Conselho. O cidadão Paulo Rocha entende que pode dar o seu contributo se as pessoas de Oliveira do Hospital assim o entenderem. Naturalmente, neste momento, eu não sou militante do Partido Social Democrata. E o que seria normal é que o militante Paulo Rocha se fosse militante ainda, estivesse disponível para poder integrar um projeto do Partido Social Democrata. Como deixei de ser militante do partido e entendo que tenho 36 anos e acho que ainda tenho muito para dar ao serviço das pessoas e ao meu conselho, reservo-me neste momento o direito de poder vir a tomar a decisão futura de participar ou não mais ativamente num projeto em prol da Oliveira do Hospital. Agora, é assim, eu sou ideologicamente social-democrata. A priori, não me revejo integrado noutras listas de partidos políticos, mas a lei confere hoje a todos os cidadãos a possibilidade de se envolverem ativamente de outras formas. E, portanto, está a querer dizer que pode ir numa lista do PS como independente se o atual Presidente da Câmara o convidar? Eu acabei de dizer que ideologicamente sou social-democrata. E, o portanto, que não impede de neste momento participar numa lista de outro partido como independente. Não tenho filiação partidária. E, portanto, o que disse é que, sendo ideologicamente social-democrata, dificilmente integraria listas de outros partidos políticos. Não citei o caso em particular do Partido Socialista, citei o caso geral. E, portanto, eu acho que é prematuro nesta fase estarmos a equacionar esses cenários, até porque em entrevista recente, até concedida à Rádio Boa Nova, o próprio Presidente da Câmara diz que é prematura a sua assunção da sua recandidatura ou não, embora todos saibamos que isto é normal num autarca em exercício de funções, este tipo de discurso. Mas nós temos que deixar de correr mais algum tempo para percebermos aquilo que se vai passar. Há uma coisa que é certo e que eu lhe digo assim, já disse aos dirigentes do Partido Social Democrata em termos distritais, já o disse a um conjunto de pessoas e afirmo aqui perante todos. Se, como se afigura, o candidato à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital pelo Partido Social Democrata for José Carlos Nunes Mendes e, precisamente neste local, em 2008, julgo com a Margarida a orientar uma entrevista, eu lhe disse a ele, olhos nos olhos, que não lhe reconhecia perfil de liderança para o exercício de tal cargo, essa é uma solução que eu nunca apoiarei. Que fique claro para todos. Uhum. Não irei apoiar uma candidatura de José Carlos Mendes pelo PSD à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Se não existirem outras opções, irei tomar o partido que estiver contra essa solução. Uhum. Que isto seja claro. Para todos, neste momento. Então, a propósito disso, como é que comenta os elogios públicos do professor José Carlos numa recente entrevista, precisamente a este programa, de que gostaria de ter assim, Paulo, eventualmente, por acaso, a trabalhar com ele? Até caricato que um independente eleito nas listas do Partido Socialista teça os elogios que tece à minha pessoa. E, como é lógico, agradeço-lhe e não digo que isso não faz bem ao meu ego, como acho que faz bem ao ego de qualquer pessoa. O reconhecimento por parte de outrem, nomeadamente quem tem as responsabilidades que tem. Mas o que é caricato é que um independente eleito nas listas do Partido Socialista teça essas considerações a meu respeito. E o meu próprio partido, de sempre, quer-me expulsar. E diz que eu sou prejudicial àquilo que é o trajeto do partido e diz que nós não representamos, nós, eu falo de mim e do professor Mário Alves, não representamos o partido. Portanto, no mínimo é caricato. Em relação à forma de relacionamento com o Sr. Presidente da Câmara, o que eu lhe digo é que o Sr. Presidente da Câmara mantém comigo e eu mantenho com ele uma relação de mútuo respeito, de honestidade um para com o outro e de frontalidade. A Margarida tem testemunhado nas diversas reuniões de executivo públicas que a minha relação com o Sr. Presidente da Câmara nunca me inibiu, nem nunca me impediu de colocar as questões e apresentar a minha posição, muitas vezes incómoda para o executivo, sobre os assuntos que eu entendia que devia falar. E, portanto, é nessa base a minha relação com o Sr. Presidente da Câmara sempre foi e espero que continua a ser, porque é disso que eu gosto na vida e na política. Reconheço que o Sr. Presidente da Câmara é de fácil empatia e, portanto, não é, não é sumenos a sua relação com os vereadores, com os eleitos da Assembleia Municipal, pessoas que são, como ele, legitimamente representantes da gente da Oliveira do Hospital, mas também com o povo em geral, e isso é notório, e, portanto, o cidadão Paulo Rocha também não está fora desse contexto. Tem consciência, não é? Que os elogios públicos que lhe são feitos não são propriamente inocentes. Eu não acredito muito, não é? Não sou propriamente um idoso, estou na meia-idade e, portanto, a questão da inocência a mim já não me é imputada, não é? Facilmente. Eu sei que nada, ou quase nada na vida, é inocente. O Sr. Presidente da Câmara afirmou claramente, não é? Portanto, por mais do que uma vez, e lá está. Admiração pelo trabalho do vereador Paulo Rocha. Reconheci em mim algumas qualidades, eu não isso digo é admiração. Isso é recíproco? Eu disse-lhe, acabei de lhe dizer que a minha relação com o Sr. Presidente da Câmara é nestes moldes, e portanto acho que isso diz tudo. Reconheço ao Sr. Presidente da Câmara que ele é então um empenhado lutador na defesa dos interesses do Conselho de Oliveira do Hospital. E há dois processos, claramente, nestes dois anos, posso que lhe marcam que a também, imagem. Também não colocaria de fora de causa aceitar de trabalhar com ele. Não, o que eu lhe digo é que, em primeiro lugar, e ele já o disse e eu repito, não houve até à data nenhuma proposta concreta do Sr. Presidente da Câmara em relação à minha pessoa. E, portanto, estar a especular, na minha opinião, é pouco ou nada produtivo, porque eu não vivo com base em especulações, vivo com base naquilo que são factos reais. Até à data, isso não aconteceu. Posso-lhe dizer que, desde a notícia da minha desfiliação até à data, falei com o Sr. Presidente da Câmara em momentos institucionais, na reunião de Câmara e, portanto, no final de uma outra sessão pública, portanto, e falámos circunstancialmente. Portanto, até à data, isso não aconteceu. Não sei se irá ou não acontecer. Ele deixou implícito. Há uma troca aqui de elogios. O que eu lhe digo é que eu estou disponível, e comecei por dizer isso, para trabalhar em prol do Conselho de Oliveira do Hospital. E, portanto, e também disse que se a candidatura do professor José Carlos Mendes se vier a confirmar pelo PST, que estará certamente contra a candidatura, mas que apoiará um projeto político diferente. Exatamente. Contrário. Exatamente. Se eu não me revejo naquele projeto, irei fazer a minha opção, até porque a abstenção não é o meu modo de estar na vida, nem a omissão. Portanto, ou é ou não é. E como não vai ser, ou seja, não vai ser o meu apoio a essa candidatura, terei que optar por um dos projetos que se venha a apresentar e que me mereça esse respeito e essa credibilidade. Em relação a essa questão do Sr. Presidente da Câmara, porque eu não quero fugir às questões e quero-as deixar bem esclarecidas de uma vez por todas. O Sr. Presidente da Câmara já me tece elogios, mais públicos ou mais particulares, como sabe, há algum tempo. E eu nunca me desfiliei do partido. Isto é já a resposta àquilo que é o comunicado do Partido Social Democrata em relação a essa matéria. Se é isso que esperam, ou se acham que é isso que é o motivo que me levou a esta decisão, de facto andam um pouco ausentes da política concedia, porque o Sr. Presidente da Câmara, em diversos locais, em diversos momentos, aliás, uma colega sua há pouco tempo ligava-me e eu perguntei-lhe diretamente, mas foi a primeira vez que ouvi o Sr. Presidente da Câmara dizer isto? Não, já o ouvi há muito tempo. E eu desfiliei-me do partido à data? Não. Então, não é o motivo, mas pode ser a consequência. Exatamente, pode ser a consequência, eu já lhe disse isso. Ou seja, o motivo é este, e deixem de deitar areia para os olhos das pessoas, é este o motivo. A senhora Presidente da Comissão Política devia, se não o queria ter dito, devia ter pensado naquilo que ia dizer, que é aquilo que eu faço quando falo da política ou quando falo do PSD de Oliveira do Hospital, ou quando falava, melhor, vamos pôr os termos no tempo correto. E, portanto, o que eu digo em relação a esta matéria é o seguinte, eu estou disponível para trabalhar em prol do Conselho de Oliveira do Hospital, se for esse o entendimento que eu perceba que seja perceptível das pessoas, porque se não for, não sou eu que me vou pôr em bicos de pés para dizer eu quero trabalhar, não, então que apareçam outras pessoas. Eu acho que nós temos de ter a humildade suficiente, eu sempre disse, é tão importante nós entrarmos na política como sabermos sair da política. E se eu entender que em 2013 é o momento para sair da vida política ativa, sairei pelo meu pé, não saio empurrado, nem ninguém me vai empurrar. Tal como se eu entender que o Pulsar me diz que eu devo continuar e que há um lugar para mim na política concilia, é lá que estarei. E, portanto, estou a ser mais claro possível. Esse lugar pode ser como independente ou pode ser integrando. Certamente vai outro... ser como independente. Certamente, na qualidade de independente. Em que projeto... Pode ser sozinho ou integrando outro em que projeto. Projeto iremos, a seu tempo e com o desenvolver normal de toda a vida no concelho, iremos perceber o que é que vai ser presente ao eleitorado. Tem consciência nessa altura que, vamos decidir. Que nessa altura o Paulo vai fazer, já a partir de agora, vai fazer muito mais moço ao PSD estando fora do que estando lá dentro e mesmo sendo uma voz crítica. Tenho claramente essa noção. Não, mas o problema, Margarida, é que eu nunca fui uma voz crítica dentro do partido, a não ser quando me apresentei aos eleitores, neste caso os militantes do partido, concorrendo nos diversos órgãos a que concorri de 2006 a 2008. Mas isso agora também não o preocupa. Não, porque assim, eu perdi duas eleições, mas ganhei 4 ou 5. Ganhei a eleição para a distrital, ganhei a eleição que ajudou a colocar Manuela Ferreira Leite na cadeira de presidente do Partido Social Democrata, ganhei eleições para a Assembleia Distrital e perdi aquelas duas. Já ganhei mais eleições do que perdi na minha vida. Porque eu acho que, independentemente... Aliás, esse é o meu conceito de perder ou ganhar. O que é importante é nós manifestarmos publicamente aquilo que são as nossas ideias, se elas forem divergentes de outros projetos que se apresentam. E por isso é que eu lhe estou a dizer que em 2013, se isto acontecer, e estou a pôr isto no campo das possibilidades, se isto acontecer, o Paulo Rocha não vai apoiar. Ponto. E o Paulo Rocha está no seu direito, enquanto independente, de poder decidir aquilo que entende que deve decidir. E aí não será condicionado por ninguém. Sim. Por ninguém. Entretanto, continua na Câmara Municipal como independente. Não acha que esta demissão do partido lhe retira alguma legitimidade para não. Como não, e para continuar como colocou vereador? Muito bem, colocou muito bem a sua questão, porque me permite responder em simultâneo àquilo que está no comunicado da Concilia sobre a minha desfiliação, que tem a ver com coerência e credibilidade. Não, todos sabemos que o PSD de Oliver do Hospital, os órgãos eleitos do PSD de Oliver do Hospital, compostos, neste momento são compostos por pessoas que na sua grande maioria não votaram PSD nas últimas eleições. Isso é público, já foi afirmado por eles. Portanto, as pessoas não podem dizer que há incoerência da minha parte, porque não há incoerência nenhuma. Eu continuo a representar todos aqueles que votaram em mim. Não represento a comissão política, pois não? Mas a Comissão Política também não votou no PSD, na sua grande maioria, apesar do voto ser secreto, mas as pessoas até já publicamente disseram que não tinham votado. Mesmo o putativo convidado vai ter que regressar ao partido. Peço desculpa. Mesmo o putativo convidado do PSD, próximo candidato do PSD, José Carlos Mendes, vai ter que regressar ao partido para poder ser candidato do partido. Ele não necessita de ser militante para poder ser candidato do partido. É assim, houve várias pessoas que integraram as listas do PSD nas últimas eleições e que não eram militantes do partido. Não é? Portanto, José Carlos Mendes não necessita de voltar a preencher uma ficha de militante para poder ser o candidato. Embora, habitualmente isso seja normal. Agora, o que eu lhe digo é que falta de coerência tem, e de credibilidade tem, quem não elegeu os vereadores do PSD e hoje os põe em causa. Isso é que é falta de coerência. Isso é que é falta de coerência. Porque os representantes máximos locais do PSD não podem questionar nunca a minha coerência e credibilidade quando eles não me elegeram. Não me elegeram. Porque não sei se a Margarida está recordada. Eu recordo-lhe uma notícia veiculada no último dia para entrega de listas no Tribunal, tendo em vista as eleições autárquicas de 2009, no último dia, e foi dito pelo Sr. Presidente à data da Comissão Política, hoje vice-presidente do mesmo órgão, chamado Nuno Ferreira Tavares Pereira, que diz o seguinte: Mário Alves não é o candidato do PSD. Escarrapachado. Jornal Correio da Beira Serra Online. Último dia de entrega de listas. Ou seja, então hoje estão preocupados porque eu tenho obrigações com a estrutura que me elegeu. Qual estrutura que me elegeu? Nós não utilizámos a sede do PSD? Não utilizámos a sede do PSD? Tivemos financiamento, naturalmente, porque era uma candidatura oficial do partido, mas foi tudo feito sem qualquer apoio. Pelo contrário, com o afrontamento constante da estrutura local do PSD. Então hoje dizem, por um lado dizem que eu não represento o PSD, que sou um prejuízo para o PSD, por outro lado dizem que eu tenho obrigações para com a estrutura que me elegeu. Quais obrigações, pergunto eu? Eu tenho obrigações, todas, e é isso que eu sinto, para com os oliveirenses que votaram, e nomeadamente aqueles que votaram no PSD. Mas muitos dos que votaram na candidatura autárquica do PSD não são militantes do partido. Aliás, o partido tinha 1.200 militantes, que uma base que cresceu, como sabe, exponencialmente de 2006 a 2008, porque o partido tinha 300 militantes no ativo, e aí houve contributos das duas partes, à data, mas os 4 mil e qualquer coisa votos que a candidatura autárquica do PSD conseguiu não foram à custa dos 1.200 militantes que lá estavam dentro. Uhum. Até porque, supostamente, metade deles, e já que o partido estaria rachado a meio, entre aspas, metade deles votaram no Movimento Oliveira do Hospital Sempre. Aliás, houve pelo menos uma centena deles que, a seguir às eleições autárquicas, saíram do partido, não é? Porque os estatutos assim o determinam. Uhum. A partir de agora, seja, vai manter a mesma linha de atuação como vereador no Executivo que vinha mantendo? Marida, ou esta saída a minha linha de atuação foi sempre, procurei eu sempre, que fosse a da defesa do interesse dos cidadãos de Oliveira do Hospital e do interesse do Conselho de um modo geral. Naturalmente, que estando desfiliado do partido, não é, tenho outra liberdade, porque e voltamos um bocadinho atrás na conversa, eu sempre respeitei aquilo que são as suas regras de funcionamento e, portanto, de 2009 a esta data, apesar das inúmeras notícias que vieram a público e contrariam tudo aquilo que diz este comunicado, que mantiveram uma postura reflexiva e de cuidado em relação a esta matéria, não mantiveram coisa nenhuma. Se não era a senhora Presidente, era o seu Vice-Presidente a dizer que deviam ser retirada a confiança política. A Margarida sabe disso, é público, toda a gente sabe. Portanto, vamos deixar de fantasias. Aquilo que, eventualmente, esta Comissão Política não esperava é que o Paulo Rocha tomasse a decisão que tomou. Porque, na opinião, se calhar, de alguns deles, eu ia continuar a estar sujeito a este joguinho até 2013, porque supostamente estaria à espera de alguma coisa que depois o PSD me arranjasse em 2013. Mas o Paulo Rocha não está à espera de nada. E, por isso, se confirma aquilo que a Margarida também disse. O Paulo Rocha, provavelmente, e não estando a pôr em bicos de pés para coisa nenhuma, e tendo consciência do seu valor, é mais incómodo, entre aspas, fora do partido do que dentro do partido. Mas isso deviam ter percebido antes, não era agora. Não é? Portanto, agora não há nada a fazer. Eu estou fora do partido. A minha obrigação é para com... Não é para com o partido. A minha obrigação é para com os eleitores que votaram e designadamente com os que votaram no PSD. Sendo que o PSD, e aqui está a confusão, mas a confusão é fácil de desmistificar... Sendo que essa candidatura autárquica do PSD, como sabe... Logo na altura não foi apoiada... Era autónoma da estrutura local. Exatamente. Uhum. Portanto, teve o apoio da Comissão Política Distrital e foi ratificada na Comissão Política Nacional. Uhum. Aliás, à semelhança de outros casos. Porque aquilo que se passou em Oliveira do Hospital passou-se, de certo modo, com algumas semelhanças no Conselho de Anadia, mas não com este desfecho. A conselheira local do PSD na Anadia foi a ganha por um ex-vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, que defendia a candidatura dele à Câmara Municipal, em preterindo o presidente da Câmara atual, e que era à data Litério Marques, do PSD. E a Comissão Política Distrital e Nacional disseram: não senhor, o candidato à Câmara vai ser o presidente da Câmara em funções. Sabe qual foi a diferença em relação ao Liberdade do Hospital? Nunca mais o Sr. Presidente da Conselhia, embora discordando da decisão da Distrital e da Nacional, fez publicamente qualquer afrontamento ao Presidente à data em funções e hoje novamente Presidente. Ou seja, acatou a decisão. E provavelmente em 2013 será ele o candidato à Câmara. Certo? Mas o que não se verificou. Exatamente. Aqui. O que se verificou em Oliveira do Hospital foi totalmente diferente. Ainda voltando a esse tempo, não se sente corresponsável de alguma forma por aquilo que aconteceu no PSD em Oliveira do Hospital? Margarida, é lógico que este processo que levou ao, no meu caso, e assumo responsabilidade, até 2009, porque desde 2009 até esta data, volto a dizer, volto a sublinhar, e todos podem confirmar isso, nunca me pronunciei publicamente sobre o PSD, apesar de muitas vezes ter tido vontade de o fazer, mas nunca o fiz, porque entendo que deve haver, de facto, alguma descrição na forma como falamos do partido que está acima de nós. Uhum. E é isso que algumas pessoas não têm essa noção. Mas eu tenho. Não é? O que eu lhe digo, e sempre disse, eu também terei a minha cota de responsabilidade naquilo que se passou até 2009. Mas assumia. No dia a seguir às eleições, afastei-me da vida política partidária ativa. Eu podia ter encabeçado uma lista contra a senhora Presidente atual da Comissão Política e, eventualmente, ter-lhe ganho. Porque, como sabe, a seguir às eleições saíram uma centena de militantes do partido. Eu tinha perdido a eleição anterior por 25 votos. Podia ter capitalizado aquilo que era o sentimento. Margarida, podia ter... Na primeira eleição em 2006 contra o Margarida, José Carlos Mendes, não tem noção do que vai acontecer ao PSD? Não, eu deixe-me só terminar isto. Eu podia, em 2010, o eu que terá sido a data da eleição, podia perfeitamente ter apresentado uma lista contra a atual Presidente da Conselhia. E teria, eventualmente, como sabe, aritmeticamente, uhum, todas as possibilidades de ganhar, mais do que antes. Capitalizando até aquilo que era um sentimento de revolta em centenas de militantes do partido, por força daquilo que tinha acontecido com algumas pessoas que tinham andado dentro do partido a apoiar o movimento contra o próprio partido. Mas eu não quis. Porque entendi eu, Paulo Rocha, que também tinha tido alguma responsabilidade, embora considere, e já lhe vou explicar porquê, respondendo à sua segunda pergunta, de 2006 até 2009, e, portanto, entendia, como já disse, que devia haver um afastamento voluntário dessas pessoas. E eu era um deles, e eu decidi afastar-me. Uhum. Limitei-me a exercer o meu direito de voto, pura e simplesmente. Fui convidado para ser o mandatário de Paulo Rangel em Oliveira do Hospital, uhum, e não aceitei. Apesar de acreditar no Dr. Paulo Rangel, fiz com ele a campanha das europeias. E não aceitei. Não aceitei porque entendi que devia estar afastado. E afastado é isso mesmo. E acha que isso não aconteceu, certo, do outro lado? Não aconteceu. Claro que não aconteceu. Tanto não aconteceu que, mais uma vez, recentemente foi tornado público, numa entrevista também à Rádio Boa Nova, pela senhora Presidente do Partido, que não a choca um regresso de José Carlos Mendes ao PSD e a sua candidatura à Câmara Municipal. Foi ela que disse, não fui eu. Não foi ninguém, uhum, que disse por ela. Foi ela que disse. Então, mais uma vez, não venham com o discurso de que a culpa, como diz aqui no comunicado, que o senhor vice-presidente, à data da Câmara Municipal, foi o principal responsável de tudo isto. Não, não foi o principal responsável. Se calhar foi o segundo, ou o terceiro, ou o quarto na hierarquia das responsabilidades. Mas há gente com mais responsabilidades do que eu neste processo, que nunca as assumiram. Que nunca as assumiram. E fazem-se hoje de vítimas de todo um processo e que a culpa de tudo isto foi do Mário Alves e indiretamente do Paulo Rocha. E as suas responsabilidades? Uhum. E as suas responsabilidades no processo? Porquê é que não aceitaram aquilo que eram as regras internas do partido? Vão-me dizer, mas a vontade da Conselhia era que José Carlos Mendes fosse candidato à Câmara. Pois era. Mas até esse processo foi mal conduzido. Porque aquilo que dizem os estatutos é que quem dá a parecer sobre as candidaturas conselheiras é a Comissão Política, à estrutura distrital, depois de ouvida a Assembleia de Secção. Quando é que foi convocada a Assembleia de Secção para esse efeito? Nunca. Uhum. Nunca. Sabe quem era presidente da Assembleia de Secção? A atual presidente da Comissão Política. Portanto, não venham falar daquilo que não vale a pena falar, porque o passado é passado e eu acho que é bom deixarmos ficar o passado lá. Uhum. Com uma diferença. Não enterrem o passado sem pôr a nu as causas, e eu acho que é isso que está a acontecer, as causas que levou àquele desfecho, que levaram àquele desfecho. Sem fazerem porque também isso, o método. Exatamente, uma autoavaliação, porque isto não aconteceu só por obra e graça do Mário Alves e do Paulo Rocha. Não, o que se passou, não é, é que houve uma tentativa clara de assalto ao poder. Sejamos claros nisto. Por alguém que queria ser candidato à Câmara e que reuniu em torno de si um conjunto de pessoas que também estavam interessados em ocupar lugares na autarquia e nos afins que a autarquia representa. E, a troco disso, fez tudo e mais alguma coisa. Uhum. Aliás, eu, ainda há pouco tempo, numa queima de arquivo interno em casa, deitava fora alguns recortes de notícias. E fui lendo e relendo, e de facto aquilo que se passou no Partido Social Democrata em Oliveira do Hospital não passou de um episódio demasiado lamentável, na minha opinião. E aquilo que eu via eram sempre declarações inflamadas dos principais responsáveis à data e declarações muito comedidas da minha pessoa. Vai-me dizer que tive responsabilidade porquê? Porque perdi em 2006 por 2 votos e quis ir a votos outra vez em 2008. Mas isso é da democracia. Ou seja, eu perdi por 2 votos, entendi. Aliás, perdi por 2 votos. Nas eleições intercalares até 2008 vencias todas e fui 4 ou 5 vezes a votos e dei sempre a cara. Dei sempre a cara. Como é que... Portanto, entendi, como lhe disse, entendi desde 2006 que a solução José Carlos Mendes do PSD para a Câmara Municipal não era a mais adequada e, portanto, entendi que devia apresentar aos eleitores do PSD. Apresentei-me, aceitei os resultados democraticamente. Tive a oportunidade, é público também, de o felicitar das 2 vezes pelas vitórias alcançadas e de lhe dizer das 2 vezes que esperava que a partir dessa data as coisas fossem diferentes. Mas não foram. Aliás, das 2 vezes as coisas só se agudizaram, só pioraram e, portanto, não podem pedir a mim que depois ande de cara alegre a aceitar tudo isto. É isso que o leva a dizer no comunicado que o PSD está a caminhar para o abismo. Claro, mas isso é óbvio, está à vista de todos. O PSD enferma, neste momento, de uma liderança errónea, zigzagueante, enferma de falta de coesão interna, é visível, isso é visível, houve já 2 ou 3 demissões, segundo é público. Há um conjunto de pessoas que questionam as posições da Sra. Presidente. A Sra. Presidente vê-se, entre aspas, chantageada com um dos seus mais diretos sucessores, em termos hierárquicos, não é? Que a condiciona a uma demissão, porque senão põe o seu próprio lugar à disposição. Quer dizer, mas isto representa alguma alternativa credível aos olhos dos oliveirenses? Pergunto eu. É uma pergunta que eu deixo no ar. Então, quem tem falta de coerência e de credibilidade é Paulo Rocha. Não. É assim. Paulo Rocha tem, como todos os cidadãos, os seus defeitos e as suas virtudes. Incoerente, nunca fui. E não tenho qualquer grau de incredibilidade. Não tenho. Agora, basta ler este comunicado, este que eu me socorri do Jornal de Oliveira, porque é onde o comunicado vem mais, porque eu não tive acesso à versão integral, e eu, há pouco, em 2 minutos, cruzei isto com as declarações ao Correio da Beira Serra, e há 5, 6 incoerências claras. Claras. Então, mas que é incoerente? Então, mas como é que nós falamos de pacificação, de união, de etc e tal, e passamos a vida, ou ela, ou alguém, que, em termos hierárquicos, na estrutura do partido, é seu número 2 ou seu número 3, a pôr em causa a retirada ou não da confiança política aos vereadores? Olha, agora que me retirem a confiança política. Porque não tomaram já essa decisão de retirar a confiança política ao vereador Paulo Agiu Rocha? Agiu em antecipação. Do partido. Agiu em antecipação. Dizer, ouça, Margarida, mas eu sempre... Não lhes deu essa oportunidade. Não, não dei oportunidade, porque, na minha humildade, isso não existe, da confiança política. Ponto 1. Não existe. É meramente simbólico. Meramente simbólico. Mas era giro retirarem uma coisa que nunca deram. Então, se não votaram em nós, mas que confiança é que iam retirar? Não, isto é de facto engraçado. Então, como é que acha que o PSD vai sair desta crise no Conselho? Eu, infelizmente, e já tive a oportunidade em termos particulares de o dizer a algumas pessoas, entendo que dificilmente o PSD vai sair desta crise. Ou há uma mudança drástica de atitudes, de pessoas, de forma de estar, ou o PSD, na minha humilde opinião, e infelizmente, porque eu continuo a ser social-democrata, vai em 2013 sofrer a derrota mais pesada da história autárquica da Oliveira do Hospital. É aquilo que eu antevejo. Eu não sou futurista, não leio as estrelas, mas todos os dados apontam, infelizmente, para isso. E porquê? Porque as pessoas continuam a não querer ver aquilo que se passa à sua frente, ao seu lado, e aquilo que são os sinais da própria sociedade. E, portanto, não querem ver... Acha que há muita gente que se revê... Muita gente do PSD que hoje se revê nessa sua opinião. Tenho a certeza. Tenho diariamente contacto com inúmeras pessoas, militantes, simpatizantes do partido, e ocasionalmente na rua, até por força da minha atividade atual, muita gente, encontro muita gente diariamente, se calhar até mais do que porventura estando na autarquia, em que nós também temos que nos deslocar para fora do concelho, em representação do município, etc. E, portanto, hoje percorro durante o dia vários locais públicos onde há muita gente e várias pessoas, por iniciativa própria, em conversas circunstanciais, me vão dizendo isso mesmo. Que não se revê nisto. Aliás, eu volto a dizer, no mesmo dia em que foi mais conhecida, porque a desfiliação foi comunicada no dia 28 de setembro, mas ela é tornada pública no dia 30 de setembro, portanto, no último dia do mês de setembro. Mas nesse dia é conhecida também a desfiliação de outro membro que teve e que desempenhou o seu papel, gostes ou não, nas estruturas do PSD, Jorge Carvalho. Mas isto quer dizer o quê? Em declarações, Jorge Carvalho diz que o PSD está em coma profundo. Uhum. Então, mas é só Paulo Rocha que tem esta opinião. Eu faço, pergunto novamente, as pessoas não veem aquilo que está a passar, não leem os sinais, exatamente. Está a dizer, o partido está em coma profundo. Uhum. Palavras antigo presidente da JSD. Antecedeu-me na JSD, certo? Fez parte das comissões políticas de José Carlos Mendes. Fez parte da atual comissão política. Portanto, mais conhecedor ainda da realidade, não é? Viveu mais próximo a esta realidade do que eu. E, portanto, ele próprio diz. E não estou com isto a empurrar nada para ele. Não, estou a dizê-lo. Não é só Paulo Rocha que o diz. Há um conjunto muito grande de militantes e simpatizantes do partido que não o assumem, mas não, sentem. Que Margarida, sentem. Não é que não o assumem. Que já o assumem. Uhum. Que já o assumem e que já o assumem publicamente. Ou seja, que neste estado de coisas, o Partido Social Democrata e o Liberdade Hospital não vai chegar a lado nenhum. E a lado nenhum, na minha opinião, não é ganhar as eleições. Não é ganhar as eleições, Margarida. Em 2013, como tudo aponta... Eu ponho as coisas neste patamar. O PSD até pode chegar a eleições em 2013. O PSD vai sofrer o maior deserto eleitoral, é isso que quer dizer. Margarida, eu, na minha análise, que é a minha análise, digo-lhe o seguinte. O PSD até poderia chegar a 2013 e perder as eleições autárquicas contra o Partido Socialista. É isto a vida democrática. É ganhar... e perder. Na alternância de mudar. A questão é que o PSD podia perder com dignidade e apresentando aos eleitores um rosto ou novos rostos que permitissem, depois de 2013, começar a construir uma nova alternativa autárquica em Oliveira do Hospital. Mas, infelizmente, todos os sinais apontam para esta solução. José Carlos Mendes como candidato. É lógico que isso vai fazer, novamente, reavivar a cisão do PSD. Porquê? Porque as pessoas que foram confrontadas em 2009 e afrontadas pelas pessoas que apoiaram José Carlos Mendes, não vão aceitar hoje, nem em 2013, que José Carlos Mendes seja o candidato do PSD. E estou a falar em termos genéricos, em termos particulares, pode existir alguém que o faça. Não é? Naturalmente. Agora, as pessoas não se podem esquecer daquilo que fizeram e daquilo que disseram. O Movimento de Cidadãos Oliveira do Hospital sempre teve uma campanha muito mais radical do que a campanha do Partido Socialista. Aliás, tirando a campanha, aquele movimento de cartazes que foi colocado ali no Largo Ribeiro do Amaral em tons de vermelho e com umas fases provocatórias e que depois foi disseminado pelos postos de iluminação pública, o Partido Socialista assumiu, crítico, naturalmente, daquilo que tinha sido a gestão do Executivo, também era o Partido Socialista, não podia estar a apoiar não é, o partido que estava no poder e a solução que estava no poder se eles próprios queriam ser poder. Mas assumiu uma postura bastante mais educada, até, do que o Movimento Oliveira do Hospital Cidadãos sempre, nomeadamente nos seus protagonistas máximos, que falavam em interesses pessoais, em pessoas que estavam agarradas ao poder, em isto, em aquilo, até essa possível afinal, candidatura estavam agarradas, do José Carlos Mendes está longe de ser consensual e poderá sofrer... O PSD conseguiu, é que tem que pensar se essa é a sua... Que está a querer dizer. Ou que prevê. Margarida, eu não digo que eu não gosto de personificar as situações. Disse-lhe claramente que se José Carlos Mendes, e posso acrescentar, ou alguém desta linha se perfilar como candidato do PSD, eu não apoiarei. Há bocado isso já ficou claro. O que eu digo, o problema... Não é questão problema do Paulo Rocha apoiar, é Exatamente. O PSD apoiar. Exatamente. Rever-se nessa candidatura. Não é o Paulo Rocha a título individual. O Paulo Rocha vale o seu voto e o do conjunto de pessoas que conseguir influenciar, que pode ou não ser suficiente para derrotar essa candidatura. A questão não é essa. A questão é que, para já, é ilógico, é irracional uma pessoa que esteve contra o PSD ser o candidato do PSD. E a mim não me conseguem introduzir, na minha humilde inteligência, essa questão. Não me conseguem introduzir. Não conseguem a mim, nem a um conjunto muito grande de pessoas. Porque as clivagens de 2009 não foram resolvidas. Foram abertas feridas muito profundas e as clivagens não foram resolvidas. Que devia ter sido esse o papel de quem se diz apaziguador e unificador, etc. E, portanto, não foram resolvidas e estão Enlumbrando, exatamente. Se acontecer, não é? Tal como se acontecesse uma candidatura à Câmara Municipal do Paulo Rocha ou do Mário Alves. Era o mesmo, pelo PSD. Era o mesmo. Novamente do mesmo lado. E, portanto, o que vai acontecer é que isto está latente. Exatamente, isto está latente. Quando isso se confirmar, como eu acho que vai acontecer, e deixo o benefício da dúvida, porque faltam 2 anos, e em política 2 anos é muito tempo, e pode acontecer um volte-face que, de facto, determine outro caminho. Para já, só há disponibilidade demonstrada por ele para isso. Exatamente. Não, e há uma entrevista da senhora Presidente da Comissão Política que diz que não a choca, que é uma expressão simpática, que eu, para mim as coisas ou são ou não são, isso não a choca, não sei bem o que é, mas pronto, que não a choca o seu regresso ao partido. Está a dar os sinais, não é? Está a dar aqueles sinais que se vão lançando primeiro para ver como é que são as reações, para depois... Também não é uma expressão muito entusiasta. Pois, porque se calhar ela própria já fez a sua análise, não é? Naqueles seus períodos mais isolados, fez a sua análise e terá percebido que este caminho levará àquilo que eu lhe disse, ao maior desaire eleitoral de sempre do PSD no Conselho de Oliveira do Hospital. É essa a minha convicção, já o disse às pessoas que me são mais próximas, já o disse aos dirigentes distritais do meu partido. Portanto, que até acho que começam também a ter essa convicção. Do meu partido, peço desculpa, do meu ex-partido. Foi durante tantos anos que... Foi durante tantos anos agora, e continua a dizer, e continua a dizer agora, que... A boca foge sempre para... Pois foge, porque isto de facto é muito recente e custa-me, foi e continua a dizer, foi uma decisão difícil para mim. Uma decisão pessoal, é a única coisa no comunicado. Ainda não está interiorizada suficientemente. Estão, para... interiorizada está, embora, às vezes, no calor da discussão, isto aconteça ainda, mas naturalmente com o tempo isto vai deixar de acontecer. Paulo Rocha, muito obrigada por esta entrevista. Eu temos que mesmo agradeço. Que terminar. Penso que algumas das questões de que se tem falado nas últimas semanas, demos aqui um contributo para o esclarecimento dessa desfiliação do PSD, que aconteceu depois de muitos anos de destacada militância em Oliveira do Hospital pelo PSD e também como conhecido e destacado autarca deste mesmo concelho. Tivemos hoje connosco então o vereador agora independente na Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, Paulo Rocha, convidado da grande entrevista Rádio Boa Nova, Jornal Folha Centro. Já sabe que pode voltar a escutar esta entrevista na próxima terça-feira entre as 7 e às 8 da noite. Pela minha parte é tudo. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde.